33995, boa tarde. O Trip 9965? Afirmativo. Para Belo Horizonte, aeroporto da Pampulha, 2227. Belo Horizonte, aeroporto da Pampulha, 200 ou 220? Já teria provado que o 200, 200, conforme o repetitivo. Ok, 200 então, aprovado Salvador para Belo Horizonte, aeroporto da Pampulha, via Whisky Uno, o restante conforme a rota do plano, pista 10, se mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha. Após curva pela direita, subida da Euleda, após Leda, direto Ilhéus, onde intercepta o Whisky Uno. Controle 1208, torre 18, meia dúzia, transponder, 54-34-34. Autorizado nível 200 para Belo Horizonte, aeroporto da Pampulha, Whisky Uno, decola da 1-0 com curva direita na saída da Euleda até Ilhéus. Ilhéus vai interpretar Whisky Uno, o controle 1208 a 2, 1-1-8 é só o meio, 3-4-3-4. 3-2-8-3 de novo. 3-2-8-3, está autorizada Alfa Juliette, partiu no portão 3. Alfa Juliette, parte 1 no portão 3, 3, 2, 3. O trip correto, 534, parte 3, chame quanto? Camarada, o posição 9. Meia 0 0, completo final, chame 2, né? 18-6. 18-6. Até já. Salvador, muito boa tarde, passageiro 2230. Tiro 2230, desse mantenha 3 mil pés de ajuste, 1021 na chegada a Aban. Para 3 mil na Aban, o 2230. Número 697, ação de indicação, chegada a bomba, desse mantém a 4 mil pés. Ajuste altímetro 1021. Tatá, Romeo Índia, November Alpha. Sierra, confere, altímetro 021. Salvador, Salvador. Vai sair no litoral norte, com toque remetida lá na Paulo Forte. 20 milhas, conforme então, forte 20 milhas, isso no 7, curva à esquerda, cruzamento aeródromo 14, 18, 6, 128 controle após o cruzamento, e o padrão transponder 0171, Índia, 9, Meral. Alinhamento correto, pátio 4, acionamento, táxi, teclagem, 18.6 da presente, boa viagem, 9, Verão. Bom, Salvador, boa tarde, Bruno 600, Leitrão. 600, boa tarde, táxi autorizado, Alfa, Juliette. Pátio 1, portão de número 9, temos a previsão aqui. Porém, este portão está ocupado pelo Embraer da Azul. Táxi lenta, testa da Juliette, aguardando a liberação ou coordenação junto à Infraero Companhia para um novo portão. Ok, autorizado via Alfa, Juliette, Pátio 1, aguardando o portão 9, táxi lenta, táxi escuta, voo 1630. Mil pés, corredor axé, informe através de fora da barra. Vai repassar. Eu teria aprovado 380. Tem condições ou deseja necessariamente o 360? Pode copiar o 380. 380 então aprovado. Salvador para o Galeão via Upper Zulu no zero. Decolagem pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha. Após curva pela direita. Perfil de subida da Elmeda. Pós Meda. Direto posição bridge. Controle 120 decimal 8. Torre 1 no 8. Decimal 62, transponder 5506. Firma é o 5506, 5506. Torre 18.6, controle 120, decimal 8, portão 01, chame pronto para o esclarecimento da 393. Feito 9 no 9, para puxa acionar. Ok, estou com 37 da Gol para estacionar neste portão, eu vejo condições de puxar um pouco mais recuado para liberar o ingresso do 37 neste portão. Comunicação desse, mantém o nível 050, ajuste de altímetro 1020. Descendo para o 50, ou gol 322. Passaria do 2230, desse, mantenha 2.000 pés, ajuste de altímetro 1020. Informe em final do procedimento LS X-Ray. 2020, portaria nacional do X-Ray. Salvador, Oxanaia 6320. Oxana 6320, aciona de indicação desse, mantém o nível 060 na chegada à mare, ajuste de altímetro 1020. Ok, descendo 060 na mare. 2206. Boa tarde. 2106, boa tarde. Informação em curso agora, Tango, altímetro no 020. Salvador, Aracaju, já aprovado 230, portão 62. Pronto para copiar? Pronto, copia. Conforme então, autorizado Salvador, Aracaju, nível de voo 230, 230. Decola pistão no zero, mantenha a reta até cruzar 2000 pés na terceira milha, após curva esquerda, perfil subida Pucajamo, Jamo, Caju. Controle 1208, torre 18, meia dúzia. Transponder 5505. Estrada Aracaju, conforme rota do plano, nível 230. Saída Jamo, Pucajamo, Caju, pista 10, frente 2003, a terceira milha curva à direita, com solo 186, aliás, torre 186, código 5505, voo 206. Seu estimado para Siri. Bastante mais 20 minutos. 20 minutos, gente. Zona 633. No teu tráfego informado, no setor, o senhor tem frequência livre para coordenações com os tráfegos. Agora na frequência 118.62. 86, boa. Guru 328, redução para 220 nós. 328, 2209. Firmo. Oxenai 6320, redução para 250 nós. 6320, redução. 94355 Confins, táxi autorizado via Pátio Índia, condição no 02286, altímetro no 020. Boa viagem, obrigado pela colaboração. Alternativa em frente, Índia 186, torre 408, azul. Chamou solo? Boa tarde, Guno 754, informação em curso, é a torre, altímetro no 020, Campina Grande 390.4. Salvador, Campina Grande, nível de voo 390, via Opel Zulu 10. Decola pista 10, curva esquerda, após 2000 pés da terceira milha, perfil de subida Puca, Jamo, transição Zipar, controle 1208, torre 1862, transponder 5504. O controle é 1208, velho. Na porta 8, reporte ponto, pushback, pelo menos. Pushback, trip 9965, parte 3, acerta todo. FGF 6721, portão 4, chama pro táxi. Trip 5, correção, trip 9965, parte 3, autorizado, chama o táxi. 697, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Informe final LS 3. Nós informará no FC com o MG, com o 62. Voo 328, desça e mantenha 3000 pés, ajuste no 020. 3000 e 20, 322. Uno 66, 3h30, Recife, táxi autorizado à direita via Índia. Pontos esperam no zero, tô, Uno 18, decimal 6, altímetro no 020, Bodesh. Desce, mantenha 4000 pés, ajuste 4.920. Controle, boa tarde, eu sou 4089, livre 1400 na Dial. 2230, livrou, não sei se foi. Passaria 2230, táxi autorizado até a remota 14 do pátio principal. Remota 14. Para o táxi do trip 9965. 02 a bordo, alterna com 20, autonomia de 4 horas e 20 minutos. É com 15, 4 e 20, PB 02? Afirmo. Autorizado em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera pronto, torre 1 no 8, décimo 6, o altímetro no 020, boa viagem, Felipe. 1020, vai chamar a torre 86, ponto de espera da 10, 99 metros. Portão 8, temos a TR da passaria do Passar Calda para estacionar na posição remota. Após a conclusão, livre puxar estacionando 8, chame táxi. Luz no meio, já aprovado 370 Fortaleza, ponto 4. Salvador, autorizado Fortaleza, o nível de voo 370, via Aeroviário Piazulu 19, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha, subida é Momo, Cogibo, transição Froti, controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, acione o código 5517. Número 97, completo sinal, chame 2, 118, decimal, meia dúzia. Certo, meia. Desce manter a 3000. E para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 045. Esquerda 045. Quebec, prossiga. Ok, mantém os corredores, 1.500 pés, 1.020 ajuste, forma ingressar no Interlagos. Sinema 6320, desse mantém a 2.000, autorizado ELS X-Ray, forma estabilizada. 2.000, para cá, estabilizado. Oi, Salvador, boa tarde. Web 6720, cruzando 2.500, corrija, 6721. Cruza 2.500, possibilidade de voar direto pro Ti ou Momo? Jet 6721, submantenha 330, voe direto Momo. Direto Momo, grato, 6721. Gente, chame daqui. Tá. 6315, desse mantenha 3000, ajuste 1020. 3000, 1020, chamear 6315. Uno 328, complete final ILS, chame a torre 1186. 1186, 1188, obrigado. Para o DAN 3283. 18. 3283. 283. Assistiu aqui já a instalação. Só para ver se o número está duro, nível 150, se é por gentileza. Vicente, seria o horário previsto com a fora para 17, confere? Afirmativo, está adiantando aí. Sem problema, a subida prevista é para o Cajão. O Caju, nosso sistema aqui entra com meia hora de antecedência, hora certa, 1:625, e mais 5 minutinhos vai estar constando aqui. Só está aqui, gentileza. Ok, a saída é Puca 1 no Caju. Puca, Puca Jamo, Jamo Caju. Ok, Puca Jamo, Jamo Caju. Salvador, com o número 7. Menos 7, táxi autorizado. Alfa, até antes da táxi de LED, portão será o 5. Alfa, até antes da táxi de LED, portão será o 5. Na 6320, vai passar dura, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, o torre 1 no 8 desse momento, altímetro no 1-0, 2-0, o gol no 7-5-4. Controle Salvador, muito boa tarde. Papá Romeu, Índia, November Alpha, decolado da 1-7 na sua escuta, Prole Buraquinho. November Alpha, corredor forte, reporte 20 milhas afastado. Reportará 20 milhas afastado, Alpha. Bruno 806. Passarão 737 da Goa, da companhia, no caso, a sua cauda, sentido ponto de espera. Após liberação, puxa aciona no meio, chame táxi. Sente após liberação, está autorizado o feedback também, chamada táxi. Bruno 806. No 697, observe o 37 companhia liberando o pátio, após esquerdo, direto, portão 5. Aguarde. 632 também no setor, é o número 2 no setor. O Airbus Companhia Sul Direita no portão de número 1 já está autorizada e já está iniciando. 1328, Lebron. Uno 328, táxi autorizado Alfa e mantém a posição antes da táxi 67. O portão será o 8 e temos um 37 companhia iniciou o pushback no 62. Sim, a gente tem livre táxi Alfa, vai reportar, vai esperar antes da Juliette, a gente que é o número 8. 328. Está autorizado o procedimento? Autorizado, ILS X-Ray, desça para 2000 em forma estabilizado. Ajuste 1020. 1020, 2000, informarei estabilizado, Chanel 63 e no... Você era no 431, desse mantém 3000, ajuste 1020. Salvador, passarei do 2230. 2230, Salvador, Vitória da Conquista, o nível de voo 180 já aprovado, remota do pátio principal, escute a sangue, 1020, no altímetro, aguarde cópia, número 1 para 4. Aqui, qual é a subida para mim, senhor? Arbor, Elefa, após o Elefa, direto conforme a rota do plano. Obrigado. O 370 dispositivo. Frequência 12685. Bom, perdão, boa tarde. Boa. Controle Salvador, boa tarde, o trip 9965. 965, subiu mantenha 200, saída da EL. 200 na DAEL, 9965. Informar que é back para ingresso no Interlagos. Ok, está livre ingressar no Interlagos, informe rotatório ou visual com aeródromo. Estará na rotatória ou visual com aeródromo, está na rotatória. Confere, já temos aprovado 340. Copiaria? Copia. Tá, 3205. Gente, é o número 2 para cópia, só um instante, por gentileza. Então, 3205.